saber curtir sem deixar a malandragem te levar. Ter moral é bom, véi, mas te cobra um alto preço, a cadeia ou a morte, então se liga. Acorde, você não sabe o que é ver uma mãe chorar, te planejar um futuro e ter que te enterrar. Já curti, já zoei, tô aqui, tô vivão, já provei do errado, mas sei o que é bom. No movimento sempre de olho aberto, clique cleque, curtindo o som do Tupac. Se liga, olha a polícia pra acabar com a diversão. Então, vamos nessa, meu irmão. Não importa a equipe, o que importa é o pancadão. Giro de cabeça, giro tambor doitão. O bagulho faz a rapaziada adormecer, dormir no chão, e é malandro para um lado e é malandro para o outro. Bar e sempre lotado, boca de fumo pros loucos. Atitude todo mundo tem, quem apanha hoje, amanhã quer bater também. Então se liga, a lei é assim, um dia a casa cai. Me diz aí, quem dá tiro, quem tá vivo, quem quer paz. Mas deixa rolar, tá ligado, aqui eu sei pra mim é embaçado, mas deixa como está que o barato é louco. Tem que saber curtir, moleque doido. Pode botar fé, esteja preparado pro que der e vier. Na escuridão tem que saber quem é o primeiro. Preto, você é negro, prevalece o guerreiro. Cabeça feita, sabe o que faz, sabe curtir. Não demorou muito, moleque doido tá aqui presenciando o futuro novo pra molecada. Sem droga, tiros, armas. Se tu tem desacerto com alguém, tudo bem, tudo mal, é você que escolhe o seu caminho, destino e tal. Não tente se esconder, o bom malandro não sabe o que é morrer. Caminho traçado, quem não deve não teme. Mas mesmo assim no tiroteio o punho treme, o punho treme.